Você conhece Deus? O que Deus é? Uma energia? Uma luz? Um espírito? Uma pessoa? Deus é o sol? Deus é a lua? Deus é a natureza? O que você acha ou quem você acha que é Deus? Eu, Bimala. Eu acho que Deus é você, Bimala. Você me controla. Você, que mais? É, você me controla, você me dá bronca, você me castiga. Acho que você que é Deus. Tô brincando, Bimala. Não, tô brincando. Não, você não é Deus, não. Imagina, você não é Deus, não. Ai, não é fácil não, viu? Bom, é o que vamos ver com os livros de Prabhupada e os seguidores fiéis de Prabhupada. Omagyanati mirandasya gyananandjana shalakaya chakshuru miritandjana tasmae shri gurave namaha shri chaitanya manobhishtam staptam jena bhutale swayam rupa kadamahyam dadati swapadantikam vandeham shri guru shri juta pada kamalam shri gurum vaishnavanscha shri rupam sagrajatam sahaganara gunatam vitam tam sadivam sadvaitam savadutam parijana sahitam Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Pringhe Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Então, Bimala, neste dia 11, né? Você não deixou falar terminar. Você está resolvendo aí como que vai fazer? Tá? Você está otimizando o programa, sim? Já descobri. Todo mundo acho que já sabe disso. Então, neste dia 11, nós temos vários aniversários, aniversários de ouvintes e aniversários. Depois que eu ler. Ah, primeiro fala só do Natal. O Natal do Pai. Então, neste dia 11, nós temos o Natal do Pai. O Natal de Deus, Krishna, com um jejum até meia-noite. Isso mesmo, jejum até a meia-noite para comemorar o Natal de Deus, o Natal do Pai. E o que, que a gente vai fazer agora? Ah, a gente vai ler sobre Krishna, né? Como falamos no começo do programa, quem é Deus, né? Então nós vamos ler sobre isso, depois manda alô, depois faz tudo o que tem que fazer. Tá bom, sim, não, o senhor tem razão. E o aniversário de Prabhupada? Fala depois também. Tá bom, Bimala, sim, senhora. Então vamos lá. Vamos lá responder a pergunta que nós fizemos no começo do programa, né? Então, o que vem na nossa mente ao pensarmos em Deus? Algumas pessoas pensam que Deus, eles pensam em Deus como uma presença espiritual onipenetrante. Outras acreditam que Deus está situado nos corações de todos os seres vivos. Há quem imagine que Deus é uma pessoa transcendental, o Criador e Pai de todos. Quem está certo? Segundo as escrituras védicas, as escrituras autorizadas, todos eles, em parte, estão certos. De acordo com o Bhagavad Gita, que a gente lê todo dia aqui, né? A principal escritura da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, a ISKCON, a compreensão de Deus inclui três importantes níveis de conhecimento. Pode-se compreender Deus como Brahman, uma luz, né? Uma energia transcendental, amorfa e onipenetrante, como Paramatma, a super-alma situada nos corações de todos os seres vivos, e enfim, como Bhagavan, a pessoa suprema. No Gita, Bhagavan é definido como aquele que possui em plenitude as seguintes seis opulências: beleza, força, conhecimento, fama, riqueza e renúncia. Esses três níveis de percepção de Deus podem ser compreendidos em termos de como percebemos um trem se aproximando da estação ferroviária depois do anoitecer. O primeiro sinal do trem seria a sua luz, que nos daria muito pouca informação sobre a forma do trem. Esta luz pode ser comparada ao Brahman, isto é, o aspecto impessoal de Deus. Em seguida, ao entrar na estação, podemos compreender melhor a forma do trem e também ter um vislumbre do maquinista dentro da cabine. Esta compreensão mais detalhada do trem pode ser comparada à compreensão sobre Paramatma. Ao embarcarmos no trem, encontramos-nos com o maquinista e poderemos falar com ele e aprenderemos qualquer coisa que desejarmos conhecer sobre o trem e suas várias funções. Este conhecimento pode ser comparado à compreensão sobre Bhagavan, a fase última de compreensão sobre Deus, na qual se tem um relacionamento direto e pessoal com Deus em sua forma pessoal e original, conhecida como Krishna, o todo atrativo. Gostei dessa analogia do trem, Bimala. Eu acho que o mineiro falaria assim: Deus é um trem bom demais, uai. É legal, né? Legal essa analogia do trem, Bimala. É, Deus é um trem bom mesmo, uai. O conhecimento acerca de Brahman sendo impessoal é o conhecimento de que Deus é uma luz branca ou uma energia, ou uma força e consciência penetrantes que predominam o universo. É, predominam. Desculpem. Tá frio aqui, Bimala. A compreensão impessoal a respeito de Deus é análoga ao nirvana budista e às filosofias impersonalistas da Índia. Muitas tradições religiosas do Ocidente também aceitam esta maneira de ver Deus como a forma última do Absoluto. Na Índia, os yogis ainda meditam na forma de Deus como Paramatma. Este é um método para se perceber através da disciplina yógica, a forma do Ser Supremo, localizada dentro do coração da pessoa. Porque nesta fase de compreensão sobre Deus pode-se ver pelo menos um aspecto da forma do Senhor Krishna. Os Vedas classificam-na como superior à compreensão impersonalista sobre Brahman, sobre a luz. É a forma do trem, né? A compreensão sobre Bhagavan refere-se à comunhão íntima com Deus em sua forma mais pessoal. Na etapa última desta compreensão, a pessoa de fato conversa com Deus e desfruta com Ele muitas variedades de trocas amorosas íntimas. É uma relação pessoal com Deus, De acordo com os Vedas, Krishna é a forma original de Deus, de onde ilimitadas encarnações, incluindo Rama, Buda e outras, emanaram, e da qual outras irão aparecer diversas vezes no curso do tempo universal. Embora Deus tenha inumeráveis nomes em diferentes línguas, o nome Krishna refere-se ao nível máximo de percepção de Deus. Krishna, no idioma sânscrito, designa a entidade que atrai a todos e a tudo. Krishna refere-se sempre a Deus em sua forma original, mais íntima, completa e pessoal. A maioria das escrituras não apresenta uma imagem muito clara do Ser Supremo. Na ausência de tal informação, muitas pessoas imaginam Deus como um velho, tal como foi retratado nas famosas pinturas de Michelangelo na Capela Sistina do Vaticano. O velhinho, sumiram com o velhinho, hein? Quase ninguém mais fala no velhinho sentado no trono. O conhecimento detalhado dos aspectos pessoais de Deus, entretanto, encontra-se nos Vedas, que fornecem milhares de descrições de Krishna. Uma escritura védica diz: eu adoro Govinda, Krishna, o Senhor primordial, que é perito em tocar sua flauta, com olhos que desabrocham como pétalas de lótus, com sua cabeça adornada com uma pena de pavão, sua bela forma brilhando, com o matiz de nuvens azuladas e sua beleza única, que cativa milhões de cupidos. Esse verso é lindo demais. Em sua forma original, Krishna reside eternamente em seu próprio universo transcendental, o planeta conhecido como Goloka. Ali, Krishna se manifesta perpetuamente como um belíssimo jovem, rodeado de suas mais queridas associadas. Nesse lugar, enquanto brinca e desfruta de atividades de amor puro com seus devotos mais avançados, a suprema personalidade de Deus permite que sua beleza sobrepuje sua majestade. Em sua morada transcendental, ele exibe suas infinitas opulências, talento, beleza e amor. É lá que Krishna está sempre concedendo a seus amigos mais confidenciais uma completa dinâmica felicidade transcendental que vai bem além da nossa experiência e imaginação materiais. Os Vedas nos ensinam que na presença... vou prestar atenção, meu Deus, Bimala. Me castiga toda hora. Esse é meu Deus. Castiga, controla, manda, desmanda. Os Vedas nos ensinam que na presente era, o meio mais acessível e efetivo de nos aproximarmos do nível máximo de conhecimento sobre Deus é cantar seus santos nomes na forma do seguinte mantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, Krishna é um dos principais nomes de Deus, que significa o todo atraente. Nos Vedas encontramos muitos e muitos nomes para Deus, pois, para cada qualidade de Deus, podemos ter um nome diferente. Como Deus tem qualidades ilimitadas, tecnicamente ele tem ilimitados nomes. Porém, o nome Krishna tem uma conotação muito especial, pois refere-se ao aspecto mais atraente, íntimo e completo de Deus. Krishna é a suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, a fonte de tudo e a causa de todas as causas. Nas escrituras, especialmente o Śrīmad-Bhāgavatam, existem explicações detalhadas de sua morada, sua aparência, seus passatempos, suas expansões, suas energias e etc. Ele É dotado de 6 opulências, todas ao grau infinito: beleza, força, sabedoria, riqueza, fama e renúncia. Ele sabe tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer. Ele é infinitamente misericordioso. Ele é o beneficiário de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas. E agora só resta glorificar esse dia tão importante, tão maravilhoso, o Natal de Deus, o Natal do Pai. Shri Krishna Jamastami Ki Jai, Krishna Jamastami Ki Jai. Bom, gente boa, todo esse conhecimento, né, toda essa história, todas essas descrições estão de graça no nosso site para você ler na tela ou baixar. É muito simples. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali, deixa eu, já cliquei, já apareceu aqui, quer ver, ó? Cadê, Bimala? Oh, tem tanta coisa aberta aqui. Já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é, né? Que é todo o conhecimento falado pessoalmente por Deus, diretamente, sem intermediários, sem espíritos, sem fantasmas, sem profetas, sem adivinhadores. É direto, é o conhecimento direto, pessoal, de Deus, falado pelo próprio Deus. Aí depois tem o Bhagavatam, a coleção completa para você ler na tela ou baixar aí, onde você também, aí você vai conhecer Deus com todos os detalhes. Depois a próxima coleção é o Chaitanya Charitamrita, onde você vai conhecer Deus nos mínimos detalhes. E depois, né, depois aqui o livro Krishna, tá vendo, vai descendo, você tem aí os principais passatempos, as principais histórias de Deus no livro de Krishna, tudo de graça aí na sua tela, ou então para você baixar em PDF, em áudio. Agora, se você não quer baixar em áudio, não quer ler na tela, então a próxima opção são os livros de Prabhupada, também na segunda linha. Está passando, já vou clicar, cliquei. Aí já aparece essa coleção Shrimad Bhagavatam, via correio para todo o Brasil. Está aí completo o primeiro canto. Depois a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, onde tem tudo sobre Deus, nos mínimos detalhes, os conhecimentos, né, as verdades mais íntimas e secretas de Deus. Essa é a única coleção que pode consolar qualquer pessoa dentro do universo. Depois tem essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, onde você encontra todo o conhecimento vivido na prática. Depois o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E depois o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar um pouquinho, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna. Bom, gente boa, na sequência do programa nós temos neste dia 11 vários aniversários, né? Nós temos o aniversário de Jaya Nityananda, nosso querido ouvinte lá da Chapada Diamantina, Bahia. Parabéns, Jaya Nityananda, que Krishna te dê vida longa e saudável, gente boa. Sabe quem está fazendo aniversário também neste dia 11, Bimala? O Edson, lá de Itaquá, que é Setuba. É isso mesmo, Edson, nosso querido ouvinte lá de Itaquá, que é Setuba, em São Paulo. O Edson, parabéns, gente boa, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama. E neste dia 11 também temos o Natal do Pai, Krishna. É jejum até meia-noite. E neste dia 12 nós temos o aniversário do melhor filho de Deus, Srila Prabhupada, com jejum até o meio-dia. Então, neste dia 11, jejum até meia-noite, e depois, neste dia 12, jejum até meio-dia para comemorar o aniversário de Srila Prabhupada. Então, vamos ler aqui, vamos ler uma pequena biografia, na verdade, uma pequena não, uma detalhada biografia de Prabhupada. Não, nesse, nós colocamos o link aí, né? O link está na nossa rádio aí. O link está na nossa rádio, tá? E se não der tempo de ler, a gente ler esse resumo detalhado, tem aí o link para você ler tanto, tem duas biografias curtas, né? Desculpem, e essa detalhada. Nós vamos começar a ler essa detalhada, tá? É, porque de repente dá tempo, né, Bima? Mas se não der tempo, você entra nesse site aí, nesse endereço que a gente colocou aí na rádio e na descrição do vídeo, que você pode ler inteirinha, tranquilo, sem o pedante do Nayana e a bronqueadora da Bimala. Bom, Srila Prabhupada, resumo mais detalhado. Sua viagem. Embora uma vela acenda ilimitado número de outras velas, cada uma com a mesma intensidade da primeira, esta ainda permanece a vela original. Analogamente, embora se expanda em ilimitadas formas, a suprema personalidade de Deus, Krishna, ainda permanece a causa original de todas as causas. Nos Vedas, essa causa original suprema é chamada de Krishna porque ele possui ilimitadas qualidades transcendentais que podem atrair todos os seres vivos. Há 500 anos, essa mesma causa suprema, o Senhor Sri Krishna, apareceu como Sri Chaitanya Mahaprabhu e declarou que o cantar de seus santos nomes, o Mahamantra Hare Krishna, atravessaria as fronteiras da Índia e se espalharia por todas as cidades e aldeias do mundo. Passaram-se assim centenas de anos, enquanto os fiéis seguidores do Senhor Chaitanya esforçavam-se para expandir a sua missão. Todavia, eles ficaram se perguntando como e quando a audaciosa predição do Senhor Krishna Chaitanya se concretizaria. Então, no dia 13 de agosto de 1965, poucos dias antes de seu aniversário de 69 anos, A.C. Bhaktivedanta Swami, filósofo, erudito e santo, partiu para os Estados Unidos para ver o que se poderia fazer. Solicitando uma passagem gratuita a certa companhia marítima local, ele viajou como o único passageiro a bordo do pequeno e velho cargueiro chamado de Aladuta. Tinha como pertences uma mala, um guarda-chuva, uma provisão de cereais, o equivalente a 7 dólares em moeda indiana e várias caixas de livros. Quando o Jaladuta aportou em Nova York, 37 dias depois, Bhaktivedanta Swami estava completamente só. Ele fora para os Estados Unidos sem conhecer ninguém, sem absolutamente nenhum meio aparente de subsistência e com apenas um escasso punhado de posses que carregara consigo a bordo do navio. Não tinha dinheiro, amigos, seguidores, nem sua juventude,

Prabhupada falou, né? Jamais morrerei, viverei para sempre em meus livros. Ele se foi deste mundo no dia 14 de novembro de 1977, mas, sem dúvida, ele viverá para sempre. Na verdade, ele vive para sempre, né? Qualquer pessoa que ler os livros de Prabhupada vai perceber isso. Tá bom, então, agora só resta glorificar, né, esse melhor homem de Deus. Srila Prabhupada ki jai, Prabhupada ki jai. Bom, gente boa, todo conhecimento estão nos livros de Prabhupada. E os livros de Prabhupada estão à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra todos os livros de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar nada, a próxima opção são os livros de Prabhupada. Já está passando na segunda linha, já cliquei, já apareceu aí a coleção Shrimad Bhagavatam, já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a coleção Srila Prabhupada, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo, o livro Krishna, vai descendo e vai aparecendo os livros, aí vão aparecendo os livros, você já encomenda os seus, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Haripurushottamam bhajami, Govinda Haripurushottamam bhajami. Venom tananta maravinda dalayatacha Bhavatam Tamasita Udasundaranga Kandarpa Kotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurushottamam bhajami Hanganiyasta sakalendriyavritimanti Pashanti panti kayanti Chiranjaganti Anandati maya sadhu ala vigrahasya Govindam adipurusha tamaham bhajami Govindam adipurusha tamaham bhajami Anganiyasa sakalen Driyavriti manti Pashanti panti kayanti Chiram jaganti Anandati maya sadhu Vala vigrahasya Govinda adipurusha Tamaham bhajami Govindam adipurusha Tamaham bhajami Govindam adipurusha Tamaham